boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Boi, boi, boi, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Ba, ba, bandido de crava preta. Pega esse playboy que tá na mira da escopeta. Ba, ba, ba, bandido de crava preta. Pega esse burguês que discrimina a raça negra. Não é mamãe playboy, mas vai dormir neném. Papai tá na mira da Glock e a mamãe também. Desde os tempos de Palmares que vem essa porra. A canção de Nina mudou. Na base da escopeta, mal feito chicoteou. Sim, a moça sentiu pé nos capitões do mato, matou zumbi na base da ferramenta. Seguiu a saga da musiquinha de merda racista. Tá enrascado, playboy, já tô com a minha alforria. Salve, bimba, pastinha, sabe quem é? Não, mais um motivo pra morrer, subir que nem balão. Bandido de crava preta é tipo boi bandido. Depois que cai na espinça, pisa pra terminar o serviço. Faço jus à canção, preconceito, osso de bosta. Tá gostando do cativeiro, é a senzala de agora. Onde o toque é a cadeira, onde a chibata é a escopeta. Onde a corrente é arame farpado. Ligada seca, já fez um pedido pro papai do céu, então faça. Peça perdão pro seu racismo, quem sabe ele te salva. Chama o ferreiro, trago o ferro em brasa. Com a logo CTS, vai pro inferno marcado, tatuado. Com minha tag, 8 anos, molecada, essa guerra é nossa. Cansei de boi da cara preta pra dormir, era foda. Os crioulos tá no comando de canção de Nina Nova. Bandido de crava preta, o boy morto ensacado no rio de bosta. Bam, bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse playboy que tá na mira da escopeta. Bam, bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse burguês que discrimina a raça negra. Bandido de crava preta. Pega esse playboy que tá na mira da escopeta. Bandido de crava preta. Pega esse burguês que discrimina a raça negra. Os palhacinhos assassinou, agora é bandido de crava preta. A guilhotina tá afiada pra cortar sua cabeça. De campana carrasco à procura da janta. De faca na garganta do boi da cara branca. Tá preparado o cativeiro, hoje você vai. Contato gueto de capuz, homem de preto, Bagdá. Vai pro tronco, malfeitor, que chicote infrator. Capitão do mato, rua do playboy, defensor. Mama, mama, bandido de crava preta. Boy, tá na mira da minha escopeta. Aqui é o palhaço assassino, de rosto maquiado pra acabar com seu racismo. Negro escravo sofreu na mão dos justiceiros. Capitões do mato, malfeitor, carniceiros. Hoje é vira-volta, máfia sem apoio da Cruz Vermelha. Cartel criminal, bandido de crava preta. Bandido de crava preta. Pega esse playboy que tá na mira da escopeta. Bam, bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse burguês que discrimina a raça negra. Bam, bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse playboy que tá na mira da escopeta. Bam, bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse burguês que discrimina a raça negra. Boy, não, bandido de crava preta. Tem farejado no rastro de fuzil. Escopeta no cativeiro moderno não se usa mais chibata. Caipira, pira, pora, pólvora que sai da bala. Se não paga o resgate, vai gozando do herdeiro. Os caniba bate a carne, a revolta vem do berço. Vai pisar com boot, masca, petisco, próprio enterro. Lei do crime, né? Creme ou crioulo que cê criou. Desde os campinhos de terra, do nariz escorrendo, pés descalços, sonhando em ser jogador. Ó, vai vendo, conheceu a gíria, o crime começou a almejar as fitas. Deixou de ser curupira, hoje cata as avenidas, gargantilha, deixando sangue de verme no bicho. Famoso 157 catador, vale assim do crime, né? Mais fantoche do sistema, criança e esperança. Hoje pega um quilo e pesa na balança. Boy, boy, me ajuda por gentileza. Sai de perto, preto fedido, da minha mesa. O mundo gira, né, boy? E as pedras bate o pedido. Hoje tá de clava, boy. Boa viagem. Bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse playboy que tá na mira da escopeta. Bam, bam, bam, bandido de crava preta. Pega esse burguês que discrimina. elimina a raça negra. Bandido de crava preta, pega esse playboy que tá na mira da escola.